della grassa ministrada nos te louvamos porque nos fizeste caminhar com os vencedores, te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou, te louvamos, pois quebraste os grilhões nos separaram, te louvamos, pois reinamos sobre a terra e quebrados os grilhões, somos livres pra adorar.